Alô, é da cara. Coloca aquela moda apaixonada aí. Enquanto eu vou bebendo e chorando aqui. Está doendo, eu não aguento. Alguém cancela esse casamento. Tô passando mal, só de pensar nela o coração dispara. Tô levando troco, eu quebrei a cara. Mas fazer o quê? Se a vida é assim, quem muito engana, se enganar no fim. E eu estou pagando o que eu fiz no passado. Hoje sei que eu amo, mas não sou amado. Agora estou sofrendo e chorando por alguém que eu perdi. Não foi por falta de aviso. Sempre brinquei de amar e fiz ela chorar. E hoje o meu grande amor vai se casar. Alô, é da rádio. Joga aquela moda apaixonada. Enquanto eu vou bebendo e chorando aqui. Hoje meu grande amor vai se casar com outro. E eu tô num sufoco. Alô, locutor, solta aquela que me deixa na sofrência. Por favor, entenda, tenha paciência. Está doendo, eu não aguento. Alguém cancela esse casamento. Não foi por falta de aviso. Sempre brinquei de amar e fiz ela chorar. E hoje o meu grande amor vai se casar. Alô, é da gata. Troca aquela moda apaixonada aí. Enquanto eu vou bebendo e chorando. Amor vai se casar com outro. E eu tô num sufoco. Alô, locutor, solta aquela que me deixa na sofrência. Por favor, entenda, tenha paciência. Está doendo, eu não aguento. Alguém cancela este casamento. Alô, é da cara. Coloca aquela moda apaixonada aí. Enquanto eu vou bebendo e chorando. Hoje meu grande amor vai se casar com outro. E eu tô num sufoco. Alô, locutor, solta aquela que me deixa na sofrência. Por favor, entenda, tenha paciência. Está doendo, eu não aguento. Alguém cancela este casamento.